Está se começando a Península já em outro de todos. Rádio Clube do Itapiro, Onda Média. Estúdio do Escritório, Avenida Brasil 31. Clube, o seu centro de discussão de arte, cultura, informação, esporte e diversão. Supercharga, a farmácia do trabalhador, Avenida Brasil 1816, Paris. Isso entrega 3813-5474 e 3813-4577. Qualidade ventiladores, especialistas em ventilação, conheça a linha de ventiladores que frente contra a Covid-19. Agrofilis, atendimento veterinário 24 horas, bem de porta, Avenida Antônio Cristina, onde saída para Mogi Guaçu. Hospitalite, o seguro do seu jovem há 40 anos. Rua do Capão Passo de Pedro 1, fone 3831-1651. Loja Bandeirê, a maior variedade de brinquedos, sua comendador João Pinto, ao lado do Leão do Canto. Shopping do Real, mais de 3 mil itens a R$1,00. Avenida Vicente, 750, próximo à rodoviária. Para apuração, bijuteria, bolsas e acessórios, sua comendador João Pinto, 154, ao lado do Leão do Canto. Amplificadora São Jorge, tradição e qualidade, refeições, feitos, todos de quadrado. Rua Padre Ferraz 743. Se inscreva no WhatsApp 982147790. Escapé e bom conforto. Por todo o seu carro de você. Há 20 anos produzindo escapamentos de cada milhões e são distribuídos para todo o Brasil. Oficina de Cursão. Assistência organizada em pessoa de todos. Rua Embaixador. Todos os boletos da Centro de Cursão. Próximo ao Itaporão. Fone 32. Agora são 12 horas e 57 minutos, acerte o seu da nossa cabina. Ligou pra mim lá do Brasca Venade, a Roseli, alô Roseli do Brasca Venade, muito obrigado pela audiência. Hoje é aniversário da filha, Tatiane Paris. Alô, Tatiane, com essa data de tempo por muitos e muitos anos. Somos nós aqui da Rádio Clube e do programa Reinaldo Magalhães Show, Tatiane. Meus parabéns a você, recebe os parabéns dos filhos, é, o Caio e a Vitória. Aí, olha que beleza, mamãe ficando mais, ganhando mais uma primavera. Muito obrigado a você, Roseli, e também a Tatiana, o Carmo, a Vitória. Muito obrigado de estar ouvindo o nosso programa. Aí no Brasca Venade, que beleza! Essa semana eu segunda-feira passei aí na Avenida Principal, né? Mas é bom demais, tá gostoso o bairro aí, cheio de casa, né? Dos dois lados da rua principal. Parabéns a vocês aí que moram aí, né? Que conseguiu pegar essa casa bonita, cada um aumentou, cada um fez o seu jeito, cada um com um portão mais bonito do que o outro. Parabéns mesmo a todos os moradores aí do Brasca Venade, do Hélio Nicolai e daqueles outros bairros, pra lá e pra cá, bem também. Então vamos sorrasar, meu povo, eu já falei demais, vamos sorrasar. Agradeço a você, vamos sorrasar. Daqui a pouquinho vamos tocar também flashback, as músicas dançantes internacionais. Você vai ouvir aqui comigo também. Eu vou até as 18 horas, agradeço a você. Vamos tocar música Magalhães, fica quieto, rapaz.